Bom, está gravando, vamos fazer toda aquela intro, né? Oiê, gente, tudo bem? Sejam bem-vindas a mais uma edição do nosso podcast Grafia Drag, a nossa nova proposta que a gente vem experimentando em coletivo, em conjunto. E hoje estamos aqui em quatro pessoas e mais um grupo de pessoas convidadas para conversar um pouquinho sobre outras formas de drag, né? A drag para além da binaridade de gênero. Então a gente vai falar sobre as drag monstras, drag queers, as cosmodrags. E fiquem à vontade, meninas. Eu sou Luna Maldita e passo a palavra para vocês se apresentarem. Eu sou Tiffany Plaza. Olá, boa noite, boa tarde. Não sei, tá? Tá no meio termo, né? Mas pra quem tá escutando esse podcast, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você está escutando. Eu sou Tiffany Plaza, repetindo, eu sou drag queen, sou monster queen, sou também drag thing, porque eu gosto de ser qualquer coisa, assim, eu não necessariamente preciso ser uma coisa humanoide ou um ser humano. Eu gosto de me transformar em bichos, em coisas diferentes, em criaturas. E é isso que eu tenho pra falar, assim, do meu drag, mais ou menos. Uhum. Essa sou eu. Seja bem-vinda, Tiffany. Mia, quer se apresentar, por favor? Bora lá. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Eu sou a Mia DeWitt. Eu faço drag já tem 6 anos. E eu acho que o que mais me deixa entusiasmada com o drag é justamente essa proposta que diverge com essa questão da reprodução de estereótipos puramente femininos, assim, sabe? Eu utilizo, eu bebo dessa fonte também na minha montação, mas o que me interessa é desafiar um pouco esse padrão e dar uma viradinha de chave, assim, numa coisa que surpreenda as pessoas. Então, a minha montação, ela tem sempre um quê do monstro, mas um monstro, assim, um pouco mais glam, um monstro glamouroso. Como já trago no meu nome, né? Eu sou a Mia DeWitt, então a minha persona drag é uma bruxa. Eu penso muito no meu personagem drag enquanto essa persona feminina que desafia esses estereótipos de gênero. Por exemplo, em questões da própria montação mesmo, assim. Eu não maquendo, eu não tiro meus pelos corporais. Então, eu acho que eu dou uma quebrada, assim, com a expectativa dessa impersonator, assim, feminina, né, nesse sentido, dando mais esse toque do bruxesco. E essa sou eu, prazer em conhecer vocês. Seja bem-vinda, Mia. E temos também uma convidada especialíssima do Burlescagens. Fique à vontade para se apresentar. Oi, gente, boa tarde, boa noite, eu sou a Cromática, eu venho do teatro e da performance, esse é meu lugar principal e agora eu tô me experimentando na arte drag. E eu sempre pensei o drag como um fluxo de gênero e não como uma coisa só, então por isso eu me defino por enquanto como drag queer, às vezes um pouco mais feminina, às vezes um pouco mais masculina, mas não como uma definição binária, assim, exata de algum padrão ou estereótipo de gênero. Seja bem-vinda, Cromática. É um prazer estar aqui com vocês e com vocês convidados. Fiquem à vontade também para entrar na conversa. A proposta é que seja uma conversa, um troca-troca, bem gostoso, como foi o convite, não é? Ai, que delícia! Ah, louca! Bom, então, acho que esse assunto, assim, que a gente está propondo, além de ter relação, assim, com as práticas de montação, né? Especialmente a Mia e a Tiffany, Cromática, que já vem experimentando esses outros lugares. Para mim, esse espaço da deformação da drag ou do estranhamento, ele vem surgindo recentemente através da figura da Lalola Nebulosa, que eu ainda não conheço muito bem. Entendo ela como um conjunto de forças extra-humanas e que esse território que eu não conheço direito, ele produz transformações na lunar. Então eu percebo que quando a lunar começa a ter um efeito de Lalola, ela fica mais monstruosa, assim. Ela é rígida, mas em alguns momentos, especialmente na dança, na dublagem, outros na escrita também, ela acaba quebrando para esse lugar do monstruoso também. Embora na experiência, na montação, eu ainda esteja tentando procurar esse como acessar esse lugar da Lalola Nebulosa, né? Que eu tenho entendido a partir dessa ideia de uma cosmodrag, que, enfim, veio um termo que me veio para divulgação e eu achei legal, mas é isso que eu tô colocando como cosmodrag, a gente poderia pensar como essa virada mais... seja bem-vinda, tudo bem? Mas ecológica também, né? A gente vê um conjunto de drags recentemente usando esse lugar da montação também para poder levantar essas questões ecológicas, como por exemplo o caso da Uira Sodoma, que é do Amazonas. Mas eu posso voltar nesse assunto mais adiante, assim, se vocês quiserem comentar um pouquinho sobre como que vocês entendem esse lugar, assim, para além da binariedade de gênero na montação. Eu sinto que eu tenho essa dualidade no meu drag também, porque o meu drag é muito pra... Eu, assim, enxergo o meu drag como uma maneira de liberar toda a feminilidade que eu quero performar, mas que não faz sentido pra mim quando eu não tô montada, quando eu não tô em drag. Pra mim, quando eu vou performar ou quando eu vou até sair na rua, eu não sou tão feminina normalmente, não é uma coisa que... faz parte, assim, da minha personalidade. Eu até sou, mas não tanto quanto eu sou no drag, né? Porque às vezes eu tinha vontade, assim, de usar uns vestidos absurdos, colares, unhas, salto. Mas quando eu fazia isso desmontada, não fazia sentido. E eu já era cantora, já era performer, então... eu ia me montar para subir no palco, ia me arrumar, né, na época, e não fazia sentido usar essas coisas. Mas eu queria. Só que ao mesmo tempo também tem um lado que eu gosto de liberar, o meu lado trash também, o meu lado monstro. E eu, desde criança, eu tenho essa fantasia de, assim, ser um monstro, de me transformar numa criatura. Eu sempre gostei de brincar com maquiagem, com performance. E aí é uma dualidade, assim, que às vezes eu tenho esse meu lado patricinha, o meu lado feminina, o meu lado garota. E às vezes eu tenho o meu lado monstro, criatura, né, destruída. E eu gosto até, assim, de brincar com as duas coisas coexistirem, né? Porque eu não preciso... Até hoje eu considero que eu tô muito assim, eu tô um zumbi, mas eu tô uma zumbi muito chique. Zumbi, tá bom. E eu gosto de explorar esses dois lados. Eu acho muito interessante essa ideia de tentar quebrar um pouco com essa ideia do ou é isso ou é aquilo, né? Das duas coisas ao mesmo tempo, e de repente uma coisa vaza a outra, né? Eu acho isso muito interessante, assim. Sim. E vocês, Cromática e Mia? Eu acho que pra mim, essa questão de desafiar, né, os limites de gênero na montação é uma coisa que chegou em mim antes da montação. Eu fui me entender não faz muito tempo como uma pessoa não binária, e acho que isso sempre esteve em mim, assim, em várias manifestações desde a minha infância, assim, sabe? Não fazia sentido pra mim várias coisas que era dita que deveria fazer sentido para mim. E eu lembro, até vou compartilhar com vocês uma das minhas memórias. Eu lembro de um dia, que devia ter uns 4, 5 anos, bem jovenzinho. E eu cheguei para minha mãe, no auge da minha inocência de criança, e disse: mãe, eu já decidi, eu não quero mais ser menina. Eu só quero ter o cabelo comprido, eu posso ter o cabelo comprido. Então, é isso, assim, pra mim, sabe? Eu encontrei no drag, antes de me descobrir uma pessoa não binária, antes de saber que isso era uma possibilidade de identidade, uma forma de liberar tudo aquilo que, enquanto eu tava crescendo, foi me dito: não, a gente não espera que você faça isso porque você é um menino. E o drag sempre foi esse local onde era permitido experimentar, era permitido eu acessar essas coisas que me tiraram antes. Só que também, ao mesmo tempo, como eu falei antes, assim, nunca fez esse sentido pra mim eu desempenhar uma performance essencialmente feminina, sabe? Então, quando eu comecei a me montar, eu já comecei me montando pensando em como eu podia quebrar, né, esse sistema onde a gente acaba reproduzindo os mesmos signos e estereótipos no drag, assim, sobre o que a gente entende sobre a beleza feminina. E tentar sair um pouco disso, porque isso também ia um pouco contra as coisas que eu acreditava. Então, vou fazer até uma brincadeira agora. Eu acho que a drag que eu iniciei, ela se sente um pouco traída em relação à drag que eu sou hoje, porque no início eu era muito mais, acho que até andrógina, assim, sabe? Eu deixava a barba comprida, fazia drag com barba, enfim, eu era mais... explorava um pouco mais esses signos que são tidos como masculino ainda na montação. Então, pra mim, é muito sobre isso, assim, mesclar esses signos e tentar quebrar esses espaços de perpetuação, assim, desses estereótipos no drag, que pra mim, né, enquanto uma pessoa não binária, não é interessante pra mim a montação, assim, sabe? Eu gosto justamente de chegar num local e levar a estranheza, sabe? E eu acho que ainda existe muita beleza no estranho, então é essa beleza que eu quero atingir, sabe? Inclusive, a Mia escreveu um texto, né, onde você fala um pouco sobre essa beleza do estranho, né? Desse lugar estranho, assim, que foi publicado também lá na biografia. Então, é um tema que tu vem trabalhando já, né, há um tempo, assim. E pra você, Cromática? Pra mim, essa questão da expressão da minoridade ou não de gênero dentro do drag, acho que vem desde antes também. Eu era uma pessoa que era super feminina por conta de, acho que, opressão familiar e das pessoas me dizerem como eu deveria me vestir, como eu deveria ser, eu deveria maquiar, eu tinha um cabelo enorme, eu não gostava de ter aquele cabelo, aí foi toda uma função, eu cortei o cabelo, aí as pessoas começaram a me ver de outra forma. Então, a minha expressão de gênero começou a mudar. E aí, eu até hoje não me interesso, por exemplo, usar uma peruca grande, ou performar uma feminilidade extrema, ou tipo, super polida, sabe? Eu prefiro um borramento, uma androginia, algo que vá também expressar um pouquinho de mim fora do drag, fora da cromática, sabe? Eu, enquanto artista e atriz, e nesse espaço que eu fui me entendendo enquanto pessoa, e o que eu queria expressar também, que é diferente do gênero, tipo, a expressão que eu queria passar, assim. Por mais que às vezes as pessoas confundam a gente na rua, acaba sendo infelizmente normal muitas vezes, né? As pessoas errarem um pronome ou passar por situações assim em banheiro também é muito comum. Mas é o jeito que eu me sentia bem, sabe? Não expressando tanta feminilidade e só usando roupa, porque roupa não tem gênero também, né? Acho que a partir disso que a gente está comentando, assim, uma coisa que eu fico pensando é como, através dessa experiência, assim, da montação, é como se a gente, aos poucos, fosse percebendo as diferenças, né, entre esses códigos de gênero, ao mesmo passo que, enquanto a gente está fazendo a montação, você está, de certa maneira, desmontando esses códigos, esses signos, né, que a Mia falou, de masculinidade, de feminilidade. Então, mesmo quando não é refletido, eu acho que, de certa maneira, isso está presente, né? Cada traço que se coloca, cada linha, ela produz um efeito visual, e é muito louco, assim, como que a nossa percepção, ela está treinada para, dentro desse sistema binário, para ler determinados traços, determinadas linhas como sendo femininas ou masculinas, né? Porque se a gente pensar... não condiz, assim, com a realidade, né? Não são todas as pessoas estão nesse, no lugar de mulher, por exemplo, que tem um rosto oval, com, aquela, com aquele nariz fininho. Inclusive, a gente pode também pensar a partir disso, que beleza é essa, né? Que a gente produz ou reproduz, questões que também, às vezes, a gente acaba deixando passar, assim, né? Sem se dar conta de que também tem uma cilada aí, né? Essa busca, assim, às vezes, por determinados padrões de, até de maquiagem, de montação, né? Eu mesma me senti, ainda me sinto um pouco presa dentro desse molde, desse padrão. Quando eu comecei a me montar, eu fui muito pelos tutoriais, inclusive fiz uma dissertação sobre tutoriais de montação no YouTube. Então, eu ficava muito fissurada nesses tutoriais, ia me montar e ficava ali presa neles, sabe? E isso me gerou um bloqueio no processo da montação. As coisas meio que trancaram, assim, porque eu fiquei um pouco presa dentro daquela forma que estava me colocando e não estava experimentando o que, enfim, pegar o negócio e experimentar, fazer uns riscos e ver o que dá, né? Pode também não dar em nada, não chegar em lugar nenhum. E aí hoje eu me sinto um pouco quebrando, começando a quebrar um pouco com esses modelos, assim, de montação. É uma coisa que eu gosto muito no drag é que, assim, quando tu vai olhar tutorial, se tu vai se basear em tutorial, nem sempre tu vai aprender o que é ideal pro teu rosto. Nem assim, digo assim, ideal, assim, num padrão, mas o que vai valorizar o teu rosto e também o que tu vai gostar de fazer no teu rosto, né? Porque muitas vezes tutoriais pegam um padrão de maquiagem, um padrão de fazer maquiagem que funciona num tipo de rosto só, sabe? E eu acho que o drag a gente acaba experimentando com o tempo o que a gente quer fazer no nosso rosto. E a maquiagem drag é muito sobre o que tu quer fazer no teu rosto, como tu quer que as pessoas percebam o teu rosto e o que tu quer destacar no teu rosto, né? Não só do que tu já tem, mas da imagem que tu quer criar. Tu pode criar uma coisa completamente nova. E eu acho isso muito, muito legal, assim, de pensar em todas as possibilidades que a gente tem de criar novos traços, novas estéticas, né? Um rosto novo, né? Basicamente. Toda vez que eu vou me montar e toda vez que eu vou testar coisas novas. E eu sou o tipo de pessoa que eu sou teimosa com tutorial. Normalmente eu não olho tutorial e se eu quero aprender um negócio, eu vou lá, vou pegar o que eu tenho, eu vou testar sozinha pra depois descobrir que eu tava fazendo cagada. Mas eu sou muito teimosa, eu sempre quero descobrir as coisas no meu próprio rosto, eu já quero chegar fazendo, sou muito ansiosa, eu quero fazer. E é isso, eu acho uma pira assim, muito legal, essa maquiagem drag e toda a possibilidade que a gente tem, né? E fico pensando também como coletivamente acho importante a gente talvez trocar essas ideias, porque a montação, eu vejo ela de uma forma tão potente, sabe? O que a gente pode encontrar nesse lugar, mesmo que a gente não tenha proposta de fazer profissionalmente. Eu acho que o processo da montação nos leva para lugares no nosso corpo que a gente não conhecia ainda. E é uma pena, assim, quando a gente acaba ficando presa a uma forma específica e não consegue deixar sair ou não consegue expressar essas intensidades, essas forças do corpo por uma questão de insegurança ou talvez também de querer ficar se comparando, né? Com uma pessoa, às vezes, que se monta há 6, 7, 10 anos, então tá ali nesse processo há muito mais tempo. Cada pessoa tem o seu tempo também, né? Eu acho que, nesse sentido, o que acaba me pegando também, e eu falo um pouco disso no texto que a Luna citou, que eu escrevi pro Grafia, maneiras de furar a bolha e ser uma opção de contrato para contratantes. Porque eu sei que a minha expressão drag, a forma com que eu me ponho como uma artista, é uma forma não padrão, não é um convencional de drag queens. E na nossa cena aqui, os locais, eles tendem a ter uma visão bastante comercial, né? Então, tu pensa numa drag a partir do que a mídia mainstream está te ensinando que é uma drag, nesse sentido, RuPaul's Drag Race, né? Elas são drag queens, tudo que desvia do que é visto em Drag Race é questionável. Então, nesse sentido, eu gosto da minha estranheza, mas eu sempre fico nessa insegurança que a Luna fala, pensando nisso também, de como eu posso furar a bolha, ser estranha, mas ainda assim ser atrativa para esses contratantes, sabe? Usar um pouco desses signos que a gente vê, as queens em Drag Race, as queens que conseguem os trabalhos aqui na nossa cena, e mesclar com o que eu quero fazer, sabe? Para tentar furar a bolha e, opa, a minha é uma opção também, opa, o que ela faz é interessante. Então, tem muito disso pra mim também, e é um pouco do que, não vou dizer me prende assim pra não fazer uma coisa muito creepy, porque eu gosto de fazer o drag como eu faço o drag, mas é uma coisa que sempre vem à cabeça assim e parece que é uma obrigação, sabe? É uma coisa assim, eu não vou chegar onde eu espero chegar enquanto artista se eu não fizer assim, sabe? Uma pilha nesse sentido, assim, de eu preciso me pôr no mercado como uma artista boa o suficiente como as demais que seguem essa estética comercial. Então, complicado. E pra você, Cromática, você já passou por alguma situação assim, pessoal, de sentir a montação talvez trancada por alguma, enfim, por não conseguir alcançar algum determinado padrão de montação? Eu sinto isso, mas aí em relação à minha comparação com outros artistas de mais, que estão fazendo há mais tempo, né? Uhum. E aí em Porto Alegre é difícil ter drag queer. Uhum. Aí as representatividades que eu tinha se mudaram para São Paulo, por exemplo. Uhum. Que era? Era a Júlia Franz. Júlia, pode ser. E eu sei que tem mais, mas eu tinha muito a inspiração forte nela, né? Aí se mudou pra São Paulo e aí eu fiquei, tá, e agora o que tem em Porto Alegre? E aí eu comecei a frequentar mais lugares, a tipo, pesquisar mais e a entender isso também, tá muito padronizado. E aí eu pensei, como me inserir no meio, né? Será que eu sigo o padrão ou não? Só que aí não ia fazer sentido pra mim eu seguir esse padrão hiperfeminino, ou enfim, pra ser uma coisa comercial, sabe? Então, não sei, às vezes eu ainda piro um pouco com isso, mas pode ser que eu mude daqui a um tempo, assim, a forma como eu quero me expressar, sabe? Talvez daqui a um tempo isso não faça mais sentido, mas por enquanto o que tá fazendo sentido pra mim é seguir nesse borramento de gênero, nessa androginia, e tentar alcançar meu espaço assim como as minhas referências, sabe? Se afirmando a partir do lugar onde você se sente como sendo a sua forma, né? De fazer, de se expressar. A partir do que você falou, eu fiquei pensando em duas coisas. Uma delas eu esqueci. E a outra era sobre essa questão do comercial, né? Porque daí é um outro tópico dentro desse tema, que o que se exigem de performances, a gente acaba também ficando presa, né? A Mia comentou sobre isso também. A gente acaba também tendo essa questão com o próprio mercado, assim, com a própria forma como tá na moda, né? Acaba direcionando a tendência. Eu ainda não trabalho como transformista, né? Como drag, tá? Tenho feito, me experimentando, me experienciando, o que é muito, muito complexo também, né? Porque tô aqui trabalhadíssima, passei 5 horas trabalhando hoje pra eu estar aqui montada. Mas eu digo em termos de ter o trabalho valorizado e pago, né? Eu ainda não recebo por esse trabalho. Mas então não é bem o meu lugar, assim, não sei quais são as cobranças das casas. Dá pra gente ter uma ideia a partir de quais são as drags que estão performando em cada lugar, cada espaço. Mas uma coisa que eu fico em relação a isso que a gente está conversando é que também a gente não pode deixar de dizer, né, que esse evento, esse espaço que a gente está hoje, essa roda de conversa, ela fazia parte de um evento, né, do Ocupação Drag King. que era um evento onde a gente ia trazer uma artista lá de São Paulo, a Viviane, que faz o Lorde Lazarus e a Lady Lazarus, que é uma artista já que tem mais de 20 anos, acredito, de carreira, então é uma artista já tem experiência, sabe? E infelizmente a gente precisou cancelar a vinda dela de última hora, por falta de adesão, assim, das oficinas, e também por uma situação que a gente teve com um dos espaços que estavam como apoiadores, assim, não vou nem entrar muito nesse tópico, mas acho que a gente tem que falar, né, tem que comentar, porque isso acabou mudando todo o formato do evento e também produz invisibilidades, né, quem não está aqui hoje, né, Viviane não pôde estar aqui hoje, e ela participou também da construção desse evento, né, a gente estava planejando há algum tempo. E acho que essa falta de adesão diz um pouco sobre isso, né? Sobre o que o público quer, sobre o que os bares querem. Ainda que a gente tenha tido espaço também em alguns lugares como o Workroom, eles super abriram as portas, né? O Mix Bar também. Mas, infelizmente, a gente acabou tendo uma situação. E, claro, existem outros fatores envolvidos. A gente está num feriado, existem várias questões envolvidas nisso tudo. Mas me chama a atenção essa falta de adesão em relação às oficinas de King. Como se a masculinidade, a impressão que eu tenho é como se a masculinidade fosse intocável. Para mim, por muito tempo, a montação ela não passava pela masculinidade. Comecei a montação ali pela drag queen, pela expressão de feminilidade. Até que eu fui me dando conta, opa, por que, que a masculinidade elas não é um lugar que a gente experimenta também para deslocar? Assim como a gente faz com esse lugar da feminilidade, né? Então, enfim, são questões, assim, o mercado também acaba interferindo, são vários fatores que envolvem esses padrões. Era para esse evento que queria trazer uma pessoa de fora ou para outro evento? Não, era, na verdade, a gente precisou adiar o formato da Ocupação Drag King, que ia começar hoje, ia ser inaugurado hoje, nesse horário, nessa roda de conversa. Mas esse evento precisou ser adiado porque essa pessoa não vem, né? Estava organizando com ela, aí a gente teve que se reorganizar para não deixar de fazer as rodas, e lançamos como uma roda de conversa do Grafia Drag, relançamos esse espaço aqui, mas ele foi reformulado a partir disso. Eu tive muita sorte de olhar o stories do Carlos e ver que até eu vim, claro. Que legal que você veio. Porque eu não estava sabendo, assim, mas eu fiquei sabendo hoje, aí eu com certeza assim, pensei, nossa, não posso. Do Biba, né? Do Carlos Castanho. Ah, do Carlos Castanha, achei que fosse o Carlos do Salão. Eu vim para ver o Dante Zorro, aí porque eu cheguei antes e acabei vindo de Benetra. Ai, que bom que você está aqui, ele é aberto também esse espaço, né? E vocês se montam? Então, eu estava ouvindo vocês falarem, né? E teve uma coisa que ficou muito, muito presente para mim, que é a coisa da expressão artística de cada um, né? Então, é aquilo que vem de dentro de ti. E não adianta tu querer te ligar num estereótipo que tá ali, que é a tua expressão artística, né? Então eu, como ator, comecei a experimentar essa coisa da drag no curso de formação. Na verdade é uma coisa que, como eu tava conversando com a Luna ontem, é uma coisa que ela vem desde pequena, das brincadeiras. Então ela é uma coisa muito pessoal de cada um, né? E eu acho que, assim, tem total sentido o que vocês falam. Aquilo que diz alguma coisa pra gente, pra vocês, é o que a gente tem que expressar. Não existe como a gente olhar, sei lá, o Drag Race, que eu acho uma chatice. É muito repetitivo aquilo, é mais ou menos a mesma coisa. Parece um Big Brother de drags, sabe? Então é uma coisa que fica meio chata. E aí, não adianta tentar me enquadrar em nenhum padrão, assim como vocês. Eu acho que essa é a beleza da arte, de todas as formas de arte, né? É a gente poder fazer aquilo que está dentro da gente. Então, eu entrei na coisa do drag queen, bem pelo comercial, porque eu via, né, pelo transformismo das pessoas que vão estar aí depois no outro evento. Então, sempre me fascinei por aquilo, sempre achei muito legal. Mas, ao mesmo tempo, não era exatamente o que eu queria fazer. Então, quando eu experimentei mesmo, a minha drag não tira a barba, porque não faz sentido não ter barba. Sabe? Eu não gosto de ter peito, vou experimentar ter colocar peito, né? Assim, um sutiã e tal. Mas assim, eu acho que não faz sentido pra mim. E, é feminino, mas ao mesmo tempo não É outro enfoque, daí já tu deixa o artístico e tu passa a ter que focar para ganhar grana com isso, se tu vir disso, né? Eu tenho uma outra profissão, então eu me dou ao luxo de experimentar a arte pela arte, né? Não pensando em ganhar dinheiro com isso, que eu acho que é o meu caso, mas tem um... porque eu comecei muito tarde também nisso, né? Por questões familiares, questões... preconceito, até meus mesmo, né? Coisas que eu tive que desconstruir depois dos 40 anos. E tô experimentando essa coisa de drag agora com 50. Então, eu acho que é por aí, eu acho que é correr atrás do que é importante pra gente e tomar aquela decisão. Eu quero ser um produto comercial, beleza, se eu quero, eu me adequo àquilo que o mercado onde eu tô precisa. Mas o mais importante pra mim é a minha arte, então. Dança, se eu não ganhar dinheiro, mas é complicado. Mas eu amei ouvir vocês falando sobre essa coisa da expressão de cada um. Eu acho que é isso. É sobre isso. Não, a gente não pode querer se enfiar em outra coisa, porque senão a gente acaba então nem vou fazer drag. Você atendente de farmácia. Sei lá, vou ter um trabalho das 9h05 no banco. Né? Eu acho que é por aí. E amei os visuais, vocês, amei. Vou querer conhecer mais o trabalho, achei assim, muito, muito legal. Parabéns pra vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado por ter vindo. Dividindo esse conhecimento com a gente também, né? Me lembrei da outra coisa que a gente tinha, deixa eu ver que horas são aqui. Acho que a gente tem ainda uns 15 minutinhos. Me lembrei da outra coisa, era sobre a transformação, que eu acho que mais de uma de vocês falou sobre como esse próprio lugar da montação se transforma, não é uma coisa fixa. Bom, acho que pode acontecer, né? Às vezes, em alguns casos, se enrijece. Pensando, por exemplo, em pessoas super famosas, né? Como, por exemplo, a RuPaul ou as próprias drags que passam pelo reality. Quando o seu nome vira uma marca e o seu rosto... Aí você fica presa dentro dessa forma de vez, porque o que dá dinheiro comercial é aquele rosto. Se você mudar o rosto, mudar o nome, talvez, né? E então, mas eu acho interessante isso, a gente também perceber esse lugar da montação no que vai se transformando ao longo do processo, né? Não como uma coisa fixa e estável, porque nisso a gente também consegue aprender sobre a gente, sobre a própria persona, ou como a gente queira falar, a expressão, né? A própria Cassandra, né? A nossa professora no Pimp My Drag, ela comenta muito isso também, sobre a drag se transformar, né? Ao longo dos anos, assim. Sobre essa coisa do visual, posso só comentar mais uma coisinha que eu tinha esquecido? Me perdoa, acho que eu ia falar, né? Te interrompi. Não, pode falar. É uma coisa que eu vejo, vocês estavam falando sobre essa coisa da montação em si, né? Eu acho muito mais importante aquilo que vem de dentro para depois tu adequar o que tem fora, sabe? Para depois tu tornar aquilo que vem de dentro numa expressão. Porque eu vejo, por exemplo, que eu consigo acessar minha drag sem estar maquiado, sem estar montado, legal, sem estar com nada, com uma camiseta preta e uma calça preta na sala de ensaio. E acessar aquilo ali, porque é muito mais sobre o que tem dentro. Então, tu conseguir adequar, e isso muda, né? Muda, como vocês estavam falando, é uma coisa hoje, amanhã é outra. Mas achar essa essência que cada um tem, que eu vejo vocês falando, assim, né? Na primeira fala de vocês, aquilo que vem de vocês, de dentro, acaba reverberando nessa maquiagem, e isso vai mudando, né? Daí vários artistas como, por exemplo, a Madonna, né, ao longo dos anos, trazendo várias coisas, né, várias maneiras de se apresentar, várias estéticas, várias... Então, sobre essa coisa da montação, eu acho bem interessante essa coisa da experimentação de cada um. Eu não consigo, porque, por favor, de ver maquiar, não tenho paciência para aprender, para experimentar, nada. Então, eu vou lá e contrato um maquiador que vem aqui, que faça o que ele achar legal, que ele tire a cor do roupa que eu vou botar. E isso, para mim, não é o mais importante, entendeu? A apresentação, mas sim aquilo que eu vou fazer artisticamente com aquela maquiagem. E eu acho bem interessante isso também, tu ter uma coisa para apresentar. O que é mais importante, né? Essa coisa que vem de dentro, volto de novo. Eu acho bem. Desculpa ter tomado de novo. Queria comentar algo, Tiff? Ah, sim, pensando assim na... como uma mulher cis, né, que é drag queen, uma pressão que eu sempre senti desde que eu comecei a fazer drag e que eu sinto até hoje, é da minha maquiagem, do meu cabelo, da minha roupa, sempre estar muito exagerada e sempre deixar muito claro que eu sou uma drag queen, porque as pessoas muitas vezes botam essa pressão em mulheres cis que fazem drag, principalmente as que são drag queen, porque daí ficam tipo, falando que, ah, mas aí tu não é uma drag queen, daí tu só é uma mulher arrumada mesmo. É, mas falo muito, e até das que ficam muito montadonas mesmo, as pessoas, nunca tá o suficiente, nunca é o suficiente, e eu já cheguei a essa conclusão, né, então eu nem, não vejo isso pra minha drag, assim, de ficar pensando, claro, eu boto essa pressão em mim mesma, porque a gente acaba internalizando essas coisas, não tem como. E também porque eu gosto de me desafiar e ver até o quão grande eu consigo fazer as coisas e o quão grandiosa, né, eu consigo deixar minha montação. Mas eu, muitas vezes, eu já vi assim que eu não quero ter um olho muito marcado ou um olho que seja um... Ah, cada drag tem a sua maquiagem do olho, que é super marcante, algumas, né, tem um olho ou alguma maquiagem, algum traço da maquiagem, uma maquiagem inteira super marcante, né, que chamo de signature makeup. E eu não consigo fazer isso no meu drag, porque eu sempre quero mudar. Eu quero ter a possibilidade de fazer alguma coisa completamente diferente na próxima montação que eu fizer. E eu sinto que se eu ficar me prendendo a certos padrões, né, e a ter que se enquadrar num certo tipo de drag, que é a drag zona com a sua maquiagem padrão, né, e com o cabelo sempre de tal jeito, assim, eu acho que eu quero ter essa possibilidade de mudar. E, enfim, já falei bastante, acho que é mais ou menos isso que eu acho queria. Acho que eu pego um gancho, então, da tua fala agora, porque eu consigo me relacionar bastante com essa parte, assim, que tu traz sobre os desafios que tu, enquanto uma mulher cis, encontra em ser uma artista drag, né? Eu acho que todos os corpos que desviam desse padrão homem cis no drag encontram algum tipo de barreira, seja a Tiffany sendo mulher cis, eu sendo uma pessoa não binária, trazendo esses valores que eu carrego para dentro do drag. Então, é sempre muito complicado, e acho que as inseguranças que a gente fica, assim, e as coisas que a gente pega para tentar da nossa forma se padronizar ali, sem se trair ao mesmo tempo, é muito nesse espaço também de noia na nossa cabeça, de tipo assim, eu preciso me validar enquanto artista, eu preciso que me enxerguem enquanto uma artista, então eu preciso fazer isso, eu preciso ir atrás. Então, muitas vezes, assim, claro que com suas divergências, né, casos e casos, mas eu já ouvi coisas do tipo, ah, tu não faz, tu não aquenda, tu não tira teus pelos corporais, tu não usa enchimento no corpo, tu não é uma drag queen, tu é uma fã de drag queen, tu gosta de drag queen, tu é um viado de peruca, sabe? Então, acho que é um pouco disso, assim, quando tu é um corpo que já desvia, né, dessa coisa homem cis fazendo drag, tu sempre encontra essas barreiras, e é isso, assim. E é por isso também que eu acho importantíssimo momentos como esse que estão rolando agora, pra gente conversar e debater sobre essas coisas, assim, porque, não sei, assim, vou falar da minha experiência, eu me sinto abraçada, sabe, fazendo isso. Eu sinto que nesses momentos tem gente que me entende, tem gente que tá junto comigo, tem gente que tá presente para ouvir o que eu falo, porque tem interesse no meu trabalho, na minha arte, e eu não me sinto assim o tempo inteiro, sabe? Então, obrigado. Nossa, eu que agradeço. Obrigado. E pra você, cromática? Tem uma coisa que eu também, que a Tiffany falou, que é dessa... É quase que uma repressão pro feminino, pra mulher cis dentro da arte drag, que é muitas vezes, ah, então tem que ser king ou não é drag, sabe? Se é queen ou queer. E aí esse espaço também é pequeno, a gente ainda precisa conquistar mais, porque é um espaço majoritariamente masculino, cis e masculino, né? E também tem outra coisa que a Zélia comentou, que o interior era menos importante, assim. E pra mim, eu sinto que o exterior pra mim também é muito importante. Acho que por conta da minha pesquisa pessoal com figurino no teatro, na performance. Então, isso não quer dizer que eu criei uma marca ou que eu vá criar uma marca e reproduzir coisas iguais. Eu quero testar coisas diferentes. Mas eu sempre gosto de ter o figurino, a maquiagem, a estética como uma pesquisa pessoal, né? E desenvolvendo. Então, pra mim, a forma como eu me apresento pronta, assim, montada, também é tão importante quanto a persona em si. Tudo bem, meu amor. A Mama Glória chegou para a próxima conversa. A gente tá aqui batendo um bate-papo. É, batendo um bate-papo é ótimo. Podia ser outra coisa, né? Batendo uma outra coisa também a própria faz. Tá louca? A gente tá fazendo um bate-papo sobre... as experiências de montação para além da binaridade também, né, que a gente vem vivenciando, experimentando, e quais são os atravessamentos assim, que surgem na montação em relação à binaridade de gênero, né? E um tópico que eu comecei lá no início da conversa, eu comentei sobre as cosmodrags, né? Até preciso olhar no Google acadêmico depois para ver se esse termo já foi usado, mas me ocorreu esse termo do cosmodrag para pensar, né, como eu comentei, sobre as experiências de artistas como a Uirá Sodoma. Ela em si se afirma como uma drag da mata. Saiu um filme, inclusive, da Uirá Sodoma, tá em cartaz ali no Cine Bancários. Eu recomendo demais, assim, é um filme muito interessante. A Uirá, ela se coloca como uma drag da mata, né? Então, a montação para ela usa esse espaço de montação, ela mesma fala, assim, como um portal para acessar outros lugares e para poder produzir transformações no mundo a partir desse processo. E uma das performances, por exemplo, que a Uirá faz é com o mito da cobra boiuna, que habita os igarapés lá de onde ela mora. E os igarapés lá, ela comenta que estão todos poluídos, né? Então, nessa performance, ela se monta a partir dessa entidade, desse ser, que é a boiuna, que vem da cosmologia ameríndia, né? E daquelas populações ali, ribeirinhas. E aí ela vai lá e deita na beirada desse rio ali, no meio do lixo, e faz a performance dela dessa forma, assim, como ela em estado de morte, assim, né? Como aquele rio, ela traz a montação, o rio se torna uma montação, a parte da montação dela, né? Aquele rio poluído se torna parte dessa montação, ela usa esse lugar para chamar atenção para uma questão ambiental, para uma questão ecológica também. E a Uirá não é a única, até tem uma artista que se chama Bartolina Cissa, e ela também recupera as memórias do povo dela, dos povos indígenas. Ela é da cultura aymara, então ela parte desse referencial para poder fazer a montação dela. E a Bartolina Cissa também chama atenção para questões ambientais, né? Ela chama atenção para um lixão a céu aberto que existe em território indígena. Então ela usa esse lugar da montação, trazendo os ancestrais dela junto com ela para poder fazer, chamar atenção para essa discussão, né? Então eu tenho achado muito interessante também esse lugar da montação para além dessas características da cultura ocidental que a gente tem, né? A binaridade de gênero, como a gente conhece, ela é de uma cultura ocidental. Temos outras culturas que tem quatro gêneros, tem três gêneros e inclusive reconhecido juridicamente, o que hoje no Brasil é está em discussão, em outros lugares, né? Isso já faz parte da cultura. Então, eu acho muito interessante assim, esse lugar de pensar a montação também em relação com questões sociais e, claro, é sobre isso, né? Varia de cada pessoa. Se a pessoa se sente, né, como a Zélia comentou, se sente convocada, né, por essa possibilidade. Então é sobre isso. Mas o que eu acho que acontece é que às vezes a gente nem é confrontada com essa possibilidade. Às vezes a gente nem pensa sobre ela e também não consegue acessar em nós esse lugar que quebre com essa cultura ocidental no qual a gente nasce, está inserido desde sempre. Então acho que é muito um trabalho, tu comentou, né, que vem de dentro, é um trabalho intenso, assim, de localizar que forças são essas e como a gente pode traduzir isso no corpo, na montação. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa sobre isso, assim, sobre essas expressões drag que se relacionam, assim, com outras questões. Fique à vontade. Eu acho que pra mim é um pouco disso que tu falou também, assim, se atravessa muito do que eu, enquanto indivíduo, assim, não artista, penso, e isso produz quem eu gostaria de ver, sabe? Eu sou a artista que eu gostaria de ver, sabe? Então, nesse sentido, eu carrego muito na minha montação valores, e eu acredito muito que drag é um ato extremamente político. Eu carrego muito do que eu acredito me expressando dessa forma, sabe? Fazer drag de qualquer outra forma não iria transparecer o que eu acredito, sabe? Enquanto pessoa mesmo, assim, nem como artista falando. Então, eu acho que essas coisas se atravessam. E essas coisas produzem a artista que eu sou, sabe? E eu fico muito contente de ouvir isso e lisonjeada de saber disso, assim. Porque realmente a gente não vê muito disso, né, na mídia. Né? A gente vê o padrão racer, né? Então, realmente, acho que todo mundo aqui é um desafio. A gente desafia esses padrões, assim, e que bom que a gente desafia esses padrões, para que, sei lá, assim, fico pensando que a gente de mão dadas aqui agora fortalece novos artistas também e pessoas que sempre tiveram essa vontade e enxergam o que a gente está fazendo também, enxergam uma possibilidade, né, ver que é possível. Então, nesse sentido também, as minhas referências, quando eu comecei a fazer drag, eu percebia que muito ainda em nichos diferentes, mas sofriam críticas, assim, sabe, sobre a expressão de drag que elas faziam, assim. Eu comecei a fazer drag muito porque eu virei muito fã de Drag Race e depois acabei sendo essa artista meio contra o padrão Drag Race, mas comecei daí. E uma das artistas que eu mais... A amava no programa, assim, era a Dor Delano, da sexta temporada. E a Dor entrou no programa, assim, uma baby queen. Ah, era um monte de trabalho. Olha quem chegou de Paris! Que desafiava, né, essas questões, assim, a Dor não usava corset, a Dor era uma baby queen, ela tinha essa vibe meio punk, que eu também gosto, então ela sempre foi muito dedicada nesse sentido também, e acho que isso foi me dando força, assim, sabe, tipo, ah, ela tá lá também, tá recebendo críticas e tá fazendo o corre dela, então nesse sentido eu fui pensando que pra mim também era possível, sabe. Só que, claro, são divergências pontuais pro drag que ela faz e que talvez não caberiam pro que eu me tornei agora, sabe? Mas foi um pontapé inicial, assim, de pensar, ok, o drag não é uma coisa homogênea, a artista tá lá no mais top do lugar dos drags, que é RuPaul's Drag Race Mainstream, tendo toda essa visibilidade, mesmo assim a gata tá sofrendo crítica. Não tem uma receita do bolo perfeita, sabe? É dar a cara tapa e ver o que, que dá. Então, eu acho que nesse sentido foi onde eu tive coragem. É, gente, a próxima roda de conversa vai começar daqui a pouquinho, então, né? As nossas convidadas ilustres, as rainhas da noite, já estão presentes. Então, a gente vai terminar essa rodada, né? A partir da pergunta da colega. Daí, a gente pode ir para a próxima roda, pode ser? É, vocês querem comentar sobre a pergunta dela? Eu acompanhei drag por muitos, muitos e muitos anos antes de eu aceitar que eu poderia fazer drag. Eu já conheci por Drag Race, né, e aí foi assim, amor à primeira vista, assim, eu fiquei obcecada por drag queens e por drag e eu já começava a querer trazer isso pra mim, pra minha pessoa, quando eu saía de casa, quando eu ia nos shows, eu queria, mas eu achava que não ia ter como, assim, até quando eu comecei a fazer, eu fiquei tipo, tá, vai ser um risco enorme, porque existe muita possibilidade de eu não chegar em lugar nenhum, não ser contratada em lugar nenhum e tal. Mas assim, quando eu finalmente aceitei que eu podia e eu comecei a fazer drag, foi quando toda minha persona artística, assim, tipo, eu sempre fui artista, mas foi naquele momento que a arte começou a realmente fazer sentido pra mim, assim, a minha arte começou a fazer sentido. E foi quando eu comecei a me aceitar como performer, aceitar que eu posso estar num palco, como eu quero estar num palco. Então, e Bad, estar aqui com vocês e também estar conquistando tanta coisa é surreal, assim, porque as coisas que eu escutava é que só tem um certo lugar que tu pode chegar sendo uma mulher cis, sendo uma pessoa FEB também, no drag, assim, tipo, é limitadíssimo. E eu já estava preparada, assim, para todos os nãos, para todos os tipos de invisibilidade, e eu sinto que está cada vez mais diverso, está cada vez tendo mais espaço para pessoas como eu, para pessoas que fogem do padrão. Então, é isso, eu acho que a gente está se encaminhando pra muito mais coisa, assim, no mundo drag, sabe? Eu acho que as pessoas estão abrindo, tem muita gente, né, abrindo seus olhares, abrindo sua mente pra coisas novas, pra possibilidades diferentes, e eu acho que tá vindo aí. Tá chegando, e a gente tá fazendo, né, escrevendo também. Exatamente. É, teve uma coisa que tu falou, que tu perguntou, que foi como que a gente chegou nesse ponto. Acho que é uma coisa meio de aceitação, assim. Eu acho que eu não cheguei no ponto ainda, não sei se eu vou chegar um dia. Mas teve um dia que eu cheguei pra mim mesma e falei, tá, eu vou parar de adiar isso. Porque tudo que eu fiz até agora, com a arte, com teatro, performance, com o burlesco, que é o meu outro trabalho, foi se encaminhando pro drag, sabe? A coisa do figurino, da montação, do lip sync, eu fazia desde criancinha, eu não sabia nem o que era, que era toda uma cultura, que eu fui me entender depois como parte de uma comunidade, enfim. Teve uma hora nesse ano que eu cheguei pra mim mesma e falei, vou parar de adiar, vou fazer. chorando ou rindo, mas vou parar de adiar, senão eu não ia fazer, eu ia ficar adiando, porque eu também me via nesse lugar de será que eu vou ser contratada, será que eu vou ser aceita, será que o que vão pensar de mim, o que os meus amigos vão achar, se eles vão me apoiar ou não. E aí foi muito de eu me obrigar a fazer, e aí agora de também poder ver o que eu fiz e de ter orgulho, sabe? De eu acho que ter começado a chegar no ponto de que de eu me aceitar e não esperar alguém me aceitar, os meus amigos me aceitarem, ou enfim, ou um lugar me contratar pra eu me aceitar, sabe? Como que é o seu nome? Júpiter, sim, Júpiter, gente, me fugiu. Júpiter, pra mim, a montação, eu vejo ela como um processo. Eu acho que talvez seja uma forma de ver a montação mais aberta do que como se houvesse um lugar para chegar, um ponto de chegada. Eu acho que talvez não tenha um ponto de partida e nem um ponto de chegada, é um processo. Como a Cromática comentou, a Zélia também comentou, essas experiências de infância, né, da gente se colocar nesses fluxos de brincadeira, de fazer performance em casa com 7 anos, também me atravessa isso. E acho que, de certa forma, isso já é uma montação ali sendo elaborada, né? Montação acho que não depende dos elementos externos, apenas como a Zélia colocou, mas de uma coisa que vai acontecendo no corpo. Então, para mim, a montação ela aconteceu como necessidade, não tive como fugir dela, fui arrastada por ela e cada vez mais tenho encontrado nesse lugar uma potência, uma força de vida, e é essa força de vida que me interessa, assim, sabe? É como se fosse um pouco de ar para poder respirar, sabe? O processo de montação. Então é isso, acho que ela é um processo mesmo, né? Processual. Então, na dúvida começa, na dúvida faz, na dúvida junta com o coletivo, porque às vezes quando a gente fica sozinha, quando a gente está só no indivíduo, acho que a gente tem mais desafios para sobrepor determinados bloqueios, determinadas críticas que a gente compra das outras pessoas, né? As pessoas que elas adoram falar o que é certo e o que não é, né? Mas acho que é muito mais interessante quando a gente consegue se conectar com esse processo de cada um, né? Como a gente estava conversando. Porque se a gente fica dependendo do que o outro acha, a gente não vai fazer nada, né? A gente fica impossibilitada de agir. Então é sobre isso, Júpiter. E que nome lindo, belíssimo. Se joga no processo. E eu agradeço, assim, a presença de todos vocês que estavam aqui para trocar essa ideia com a gente sobre a binaridade de gênero na montação e o que há na montação, para além da binaridade de gênero, né? Então, estou aqui com Cromática, com Tiffany Plaza, com Mia DeWitt, eu sou a professora Luna Maldita, a gente é do coletivo Grafia Drag, e a gente está gravando, né, essa conversa como um podcast, então me despeço também das pessoas que vão nos ouvir futuramente. Vocês querem também? Fiquem à vontade para fazer o encerramento de vocês. É isso, né? Muito obrigada pelo convite para fazer parte do Grafia Drag, sempre estar presente nesses eventos, nessas experiências maravilhosas. E por esse evento de hoje, que foi muito maravilhoso, muito importante. E é isso, muito, muito, muito obrigada. Obrigada eu por vocês estarem com a gente. Você quer se despedir, Cromática? Muito obrigada pelo convite, foi muito bom poder trocar com vocês, sentir que eu fui ouvida e ouvir também vocês e trocar com quem veio escutar. Queria agradecer também o convite, a presença de todos vocês. Foi muito especial estar aqui, ter essa conversa. Eu acho que é uma conversa que é necessária, é importante ainda fazer esse movimento e promover esses eventos, assim. E me sinto muito feliz de estar fazendo parte disso, assim, de estar junto no Grafia. Acredito muito no que a gente produz, assim, né, no Grafia. Então, só agradecer. Muito obrigado. E o Grafia é coletivo, né? Ele só existe porque vocês colaboram, porque vocês estão juntas. Ele não existiria se não fosse pelo coletivo. Então é isso, sigamos experimentando e bora para a próxima roda de conversa, que é com a galera experiente, tá, querida? Com as rainhas da noite. Então nos deem 5 minutinhos que a gente vai fazer o reajuste aqui do rolê todo para ouvir as nossas manas que tanto nos inspiram também a começar e a continuar fazendo.